seu corpo no meu. Tá, tá, tá. Meu corpo no seu. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Embora, embora, e. Tá, tá, tá. Embora, embora, e. Tá, tá, tá, tá, tá, tá. Ao vivo! Clébio nas teclas. E essa é nossa, Cássio Sampaio. Sei que você me quer, vem ser minha mulher. Não largo do seu pé, faço o que você quiser. Faz a noite lá em casa, quem manda sou eu. Sou eu. Te dou prazer e o prazer é meu. Agarradinho com você, até o dia amanhecer. E o café seu corpo no meu. Tá, tá, tá. Meu corpo no seu. Mexe que eu quero ver lá. Embora, embora, e. Tá, tá, tá. Embora, embora. Já gostou? Agora vai, agora vai, vai, vai. Seu corpo no meu. Tá, tá, tá. Meu corpo no seu. Claro que você pode vir dançar comigo. Embora, embora, e. Tá, tá, tá. Embora, embora, e. Tem molejo, mulher? Tem molejo, mulher? Tem. A grande marcando presença aqui. Arrocha você. Pode vir, eu deixo. Vem. Sei que você me quer, vem ser minha mulher. Não largo do seu pé, faço o que você quiser. Mas a noite lá em casa, quem manda sou eu. Prazer, e o prazer é meu. Agarradinho com você. E Cássio, ela subiu, ela subiu, ela subiu, vai ver. E no café da manhã, com palavra de amor. Calma, calma, você vai encostar junto de mim agora. E nós dois vai descer até o chão. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Seu corpo no meu. Que a rocha é. Embora, embora, e. Eu não saio daqui mais nunca. Seu corpo no meu. Tá, tá, tá. Meu corpo no seu. Tá, tá, tá, tá. Embora, embora. Joga no baixinho, minha banda. Joga no baixinho, joga no baixinho. Que agora ela vai dançar com o tecladista, vai. Seu corpo no meu. A miséria. Meu corpo no seu. Rapaz, essa mulher tá botando pra quebrar aqui. Menino, segura essa mulher aí. Arrocha, mamãe. Agora ela foi pro guitarra, vai, Dom Gil. Arrocha, arrocha, arrocha no passinho do pedido perfeito, mano.